esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ora, quando Jesus terminou essas parábolas, partiu dali, tendo vindo à sua pátria, ensinava os habitantes em sua sinagoga, de sorte que impressionados diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e os milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E era para eles uma ocasião de queda. Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua pátria e em sua casa. E ali não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso, aplauda a palavra de Deus. Pode aplaudir mais forte, meu irmão. E agora você, pegue a Bíblia, beije a palavra de Deus, coloca sobre o seu peito, vamos nos sentando e cantando. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Mostra, Senhor, mostra que teu servo enxerga. Mostra-me, Senhor, teu servo enxerga. Veja o que aquele povo disse lá na sinagoga de Cafarnaum, quando Jesus se apresentou a eles. E esse texto do Evangelho de São Mateus está ligado àquele de São Lucas. Isso aconteceu naquele dia em que veio à sinagoga da sua cidade, Nazaré, onde ele tinha sido criado. Daí lhe deram o livro, o rolo do livro, para que ele fizesse a leitura. E o trecho era justamente aquele: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu com a sua unção e me enviou para levar a boa nova aos pobres. E tudo aquilo que nós sabemos que está nesse trecho de Isaías, Jesus, terminando a leitura, disse: hoje se cumpre diante de vós esta passagem da Escritura. Realmente ele estava ali se apresentando ao seu povo como aquele que cumpria aquela profecia. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Eu sou aquele que vocês tanto esperavam. Mas aquele povo não soube compreender. Pelo contrário, começaram a olhar para as características externas de Jesus. Como está aí? De onde lhe vem essa sabedoria e os milagres que ele faz? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde lhe vem tudo isso? E diz São Mateus: e ele para eles era uma ocasião de queda. Jesus lhes disse: um profeta só é desprezado em sua pátria e em sua casa. E ali ele não fez muitos milagres, porque eles não tinham fé. Veja bem, porque eles olharam Jesus com olhos humanos, Jesus não pôde fazer ali os milagres que ele fez em toda parte, porque faltava a matéria-prima que era a fé. Gente, nos tempos de hoje, Jesus está fazendo uma obra maravilhosa, é a obra da nossa restauração. Ele está restaurando cada um de nós como homem. Ele está restaurando cada uma de vocês como mulher. Isso está bem ligado também com a primeira leitura, onde nos mostra a primeira criação de Deus. Então vale a pena você dar uma olhadinha. A gente retorna para o capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 26, que já começa assim. Versículo 26: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Logo abaixo vai dizer que ele os fez homem e mulher. A criação completa de Deus é homem e mulher. Portanto, quando fala aqui, façamos o homem, não é apenas o homem, nós masculinos, mas é o homem, criatura humana, homem e mulher. Façamos a criatura humana a nossa imagem, a nossa semelhança. E é isso que Jesus está fazendo. E deixa eu dizer, como infelizmente o mundo nos estragou. Você imagine, por exemplo, essa imagem bonita de São José, toda quebrada, o rosto, o corpo, os braços desfeitos. Daí vem um artista para restaurar. Restaurar não é apenas um conserto. Restaurar é muito mais. Restaurar é devolver as feições originais. Gente, a obra que o Senhor está fazendo não é a restauração de uma imagem, não é a restauração de um quadro, não. Não é a restauração de uma escultura de mármore, não. Ele está restaurando a nós, criaturas dele. Ele está restaurando em nós o homem. Ele está restaurando em você a mulher, do jeito que ele criou, que o mundo infelizmente estragou, e nós, na nossa ingenuidade, nos deixamos estragar. Foi uma lástima, foi uma coisa terrível o que a vida fez conosco, o que o mundo fez conosco, o que o pecado fez conosco. Nos destruiu, destruiu as feições de Deus em nós. Hoje estou tendo a graça de apresentar, recém-chegado, não é? O último livro, que é Valei-me São José. Desde a primeira vez em que o nosso pessoal de artes me mostrou a capa, eu fiquei encantado. E agora, vendo a capa já impressa aqui no livro, eu agradeci muito a Deus. Certamente a capa mais bonita de todos os livros que eu tive a graça de apresentar. E eu ficava reparando aqui do que eles colocaram na capa. Está aqui repetida duas vezes a figura de São José. Eu perguntei, o que que os artistas, porque artista é artista, né? Eu tenho que perguntar o que que eles quiseram mostrar. Está aqui essa feição grande, esse rosto em primeiro plano, mas depois está lá São José e Jesus ainda menino, aí por volta de 10, 11, 12 anos. O que eles quiseram representar aqui? Não sei, eles não me disseram. É certo que eu tenho que perguntar, mas eu fiquei imaginando. Sem dúvida nenhuma, esta figura maior, esse rosto maior, pode ser o rosto de Jesus. De Jesus que aos 30 anos começa a sua vida pública, que tem as feições de José. Você fica admirado, mas afinal das contas, ele não é filho de José, não é mesmo? Ele é filho do Eterno Pai, sim, é filho do Pai. Mas não sei se vocês repararam, filhos adotivos, e estão vindo à minha mente agora, 3, 4 que eu conheço bem, filhos e filhas adotivos, que pegaram de tal maneira a fisionomia dos seus pais adotivos também, que a gente fica admirado e diz, mas como Deus faz bem as coisas. A mãe e o pai são outros. Às vezes até mesmo os pais adotivos nem conheceram os pais daquela criança, mas os criaram, os educaram. E a criança, o adolescente, o jovem acaba pegando as feições do pai adotivo, as feições da mãe adotiva. E não resta dúvida, porque o amor fala mais do que a biologia. Não tenha dúvida. O amor fala mais do que a biologia. E para mim não há dificuldade nenhuma. Para mim, Jesus tinha muito dos traços de José. Mas deixa ele dizer, se ele não tinha os traços de José, biológicos, ele tinha os traços de José, da sua personalidade. Ele era forte como José, ele era firme como José, ele era sereno como José, cheio de paz como José, cheio de alegria como José, ele era honesto como José, ele era simples como José, ele tinha um sorriso como o de José, ele tinha brilho no olhar como José, a alma dele estava por trás dos olhos como José, ele espelhava a pureza de José, a sinceridade de José, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele tinha a espiritualidade de José, aquilo que nós chamamos de piedade, mas piedade que é justamente o sentimento de um filho para com o pai, amor de filho para com seu pai. Ele tinha a misericórdia, o perdão de José, ele tinha o acolhimento de José, tinha fora de qualquer dúvida. E eu quero lhe dizer hoje, assim como Jesus pegou esses traços todos de José, eu não tenho dúvida, acho que você não tem dúvida também, que Jesus amou como José amou. Que Jesus pensou como José pensava. Ele tinha os gestos, ele tinha as atitudes de José. Ele captou. Hoje o Senhor está dizendo para você homem, para você mulher, eu quero colocar a minha imagem em você. Eu quero colocar as minhas feições em você. Eu quero estampar em mim o meu semblante, a minha fisionomia, o meu olhar, o meu sorriso, a minha expressão, mais ainda, eu quero passar a minha pureza para você, quero passar a minha sinceridade, a minha simplicidade, a minha honestidade, a minha firmeza, mas ao mesmo tempo, a minha tranquilidade, a minha paz, a minha serenidade, quero passar para você a minha humildade, mas ao mesmo tempo a minha força, o meu dinamismo, a minha capacidade de trabalho, de dinamismo, eu quero passar para você as minhas imperfeições, para que você seja um outro Jesus. Para que você seja um outro Jesus. E não estranhe, aqui na palavra de Deus, uma passagem linda, eu gostaria que você pegasse comigo rapidinho na sua Bíblia, é carta aos Gálatas. Gálatas está depois de Romanos, Coríntios, Coríntios e Gálatas. Romanos, Coríntios, Coríntios e Gálatas, capítulo 2 da carta aos Gálatas. Versículo 20, que nos diz: vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Que beleza, gente! Esta é a obra de arte que Deus quer fazer em você. O grande artista é o Espírito Santo, o grande restaurador. Eu quero refazer. Está muito linda esta figura aqui na capa. Como era muito linda a sua feição, do jeito que Deus criou você. Só que o mundo, infelizmente, estragou. A vida estragou, o pecado estragou. E agora o Espírito Santo está aí para refazer esta obra de arte que é você. E claro, ele vai fazer uma obra de arte admirável, porque se fazer é maravilhoso, refazer aquilo que foi estragado é mais maravilhoso ainda. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu aceito, eu acolho que faças isso em mim, que realiza a minha restauração. Aquilo que a vida estragou em mim, aquilo que o mundo estragou em mim, aquilo que o pecado estragou em mim, o Senhor quer refazer, quer recriar. Recria, Senhor. Restaura, Senhor. Eu quero ter as tuas feições. Coloca o teu rosto em mim, o teu semblante em mim, coloca o teu amor em mim, a tua simplicidade, coloca em mim a tua firmeza, a tua humildade, a tua honestidade. Estampa em mim, Senhor, a tua pureza, a tua sinceridade, a tua honestidade, a tua espiritualidade, o teu amor ao Pai. Estampa em mim as tuas feições. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero amar como o Senhor. Pensar como o Senhor. Falar como o Senhor. Eu quero, Senhor, aquilo que o Senhor é, eu quero ser também. Realiza em mim esta obra nova. Restaura-me. Recria-me, Senhor. Veja, gente, o Senhor quer fazer isto que nós estamos lendo na carta aos Gálatas. Vivo, mas já não sou mais eu. Não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive no meu rosto, no meu sorriso, no meu olhar, na minha pureza. É Cristo que vive no meu amor, nos meus afetos. É Cristo que vive no meu trabalho, naquilo que eu faço. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. E o Senhor não desiste, Ele quer fazer esta obra em você. Talvez você ache muito ser como Jesus, porque realmente é muito. Só que o modelo que o Espírito Santo toma para recriar você, para restaurar você, é Jesus. Como acontece com os artistas, né? Ele põe um modelo lá, ele está aqui pintando ou fazendo a escultura, olhando para o modelo e transmitindo agora para a obra que ele faz as feições. O Espírito Santo, nesta obra de recriar a mim e a você, de restaurar a mim e a você, de restaurar aquilo que infelizmente a vida, o mundo, a tentação desfez, estragou, pôs no chão, ele olha para Jesus. Não resta dúvida. E por que que ele faz isso? A obra dele agora é restauração. E você foi criado à imagem de Jesus. Todos nós, gente, sem exceção, quando o Pai nos criou, isso é bíblico, ele nos criou à imagem do seu filho. Ele nos criou à imagem do seu filho. Diga comigo: eu fui criado. Claro que as mulheres dizem no feminino: eu fui criado à imagem de Jesus, à imagem do Filho de Deus. Foi olhando para Ele que o Pai me modelou. Eu trago em mim, no mais fundo de mim mesmo, as feições de Jesus, as qualidades de Jesus. Infelizmente, eu, a vida, o mundo, o pecado me estragaram, mas agora o Espírito Santo está me recriando a imagem de Jesus, está me restaurando, me refazendo a imagem de Jesus. Faz, Espírito Santo, sem medo, sem receio, cria e recria, refaz em mim as feições de Jesus. Eu quero ser uma criatura nova. As mulheres dizem no feminino: eu quero ser um homem novo. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero. Eu preciso ser. Veja, se você fica ainda receoso, receosa de ser como Jesus, o Espírito Santo dá uma colherinha de chá. Ele quer fazer você, que é homem, a mim e a você, que é homem, a imagem de José. E não tenha dúvida, Jesus tem as feições e as qualidades de José. Jesus tem. E José tem as feições e as qualidades de Jesus. Nós podíamos dizer, gente, era como se um espelho ali estivesse diante do outro. Não apenas José, como pai, como educador, foi passando as suas qualidades humanas para Jesus. Passou as suas qualidades humanas para Jesus. Porque Jesus via a José. Todo pai, todo filho aprende do pai. É interessante até certos gestos que o pai tem, o filho acaba pegando. Certos tiques que o pai tem, o filho acaba pegando. Jesus captou justamente as feições, os gestos, os comportamentos, os modos de fazer, a honestidade, a laboriosidade, a simplicidade, ao mesmo tempo a espiritualidade de José, o seu pai adotivo, porque foi com ele que ele viveu tudo isso, mas ao mesmo tempo, porque Jesus era Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus, ele passava para José também as suas feições. Era um diante do outro, um pegando as feições do outro. Então, se você tem receio de ser logo direto como Jesus, deixa que o Espírito Santo ponha em você as feições de José. E diga comigo, você que é homem: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque quero colocar em mim as feições de José, as qualidades de José. Eu quero ser homem, muito homem, com todas as qualidades de um homem, a exemplo de José. Faz-me, Espírito Santo, como José, forte como José, simples como José, honesto como José, sincero como José, humilde como José, firme como José, puro como José, espiritual como José, alegre como José, cheio de paz como José. Faz-me como José. Para um pouquinho, até respira fundo. É um trabalho enorme que o Espírito Santo já está tendo. E ele quer concluir. Deixa que o Espírito Santo conclua a obra-prima em você. Deixa que o Espírito Santo conclua a obra-prima em você. Deixa. E você mulher já feita, você mulher menina ainda, moça, que também o mundo estragou muito, que a tentação estragou muito, que pessoas estragaram muito, que homens estragaram muito, você também que se estragou muito, saiba, o Espírito Santo está querendo devolver a você as feições de Maria. Porque daí sim, isso é certo, Jesus tinha as feições de Maria, porque o Espírito Santo não tem carne, não tem feições. Jesus pegou as feições de Maria. Jesus só podia ser parecido com Maria. Diga comigo, você que é mulher, trabalhe, Espírito Santo, trabalhe em mim, Espírito Santo, refaz, recria a imagem de Maria em mim. Eu quero ter o semblante de Maria, o olhar de Maria, o sorriso de Maria, a beleza de Maria, a simplicidade de Maria, a pureza de Maria, a sinceridade, a verdade de Maria. Eu quero ser como Maria, a firmeza de Maria, a fortaleza de Maria, a valentia de Maria, a dignidade de Maria. Vai pensando nisso tudo e em outras coisas que você quer ter como Maria, que eu talvez nem saiba dizer. A paciência de Maria, a mansidão de Maria, a valentia de Maria. E diga comigo agora, trabalhe, Espírito Santo, vai modelando a mim segundo o modelo pelo qual o Senhor fez Jesus. Faz-me como Jesus, faz-me como Maria. Opera em mim, Espírito Santo, trabalhe em mim como perfeito artista. Eu quero ter as feições de Maria, as atitudes de Maria, as qualidades de Maria. Amém, amém, amém, amém. Então agora, gente, nós homens e mulheres, nós precisamos dizer, desta vez é para valer. Desta vez é para valer. Repete mais forte, desta vez é para valer. O passado ficou no passado. Eu começo agora um tempo novo. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Eu já disse não ao pecado. O pecado não entra mais na minha vida. Daqui para frente, a cada dia eu vou repetir: por hoje não. Por hoje eu não peco mais. Por hoje eu não vou mais pecar. Senhor, eu coloco aqui um marco na minha vida. Dia 1º de maio. Eu estou colocando um marco na minha vida. Começo hoje. Começo agora. Aqui. O primeiro dia do resto da minha vida. E é assim que eu quero viver. Para isso, Espírito Santo, derrama sobre mim, sim, derrama sobre mim, tudo aquilo que derramaste sobre Jesus, lá no seu batismo no Jordão. Derrama sobre mim aquilo que derramaste sobre Maria, quando ela concebeu, por tua obra, Espírito Santo. derrama sobre mim aquilo que o Senhor derramou sobre Isabel, sobre João Batista, quando ela chegou na casa deles. Sim, Espírito Santo, derrama-te sobre mim. É preciso que de mim também se diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me transformou, Ele me recriou, Ele me refez, Ele me restaurou, Ele fez de mim obra nova, Ele pôs em mim as feições de Jesus, Ele pôs em mim as feições de Maria, Ele pôs em mim as feições de José. Realiza essa obra em mim, Espírito Santo. Batiza-me, enche-me. E agora vai pedindo com as suas palavras: sim, Espírito Santo, vem e enche-me, derrama-te sobre mim, Espírito Santo. Eu preciso ser batizado dessa forma, eu preciso de uma efusão nova do Espírito Santo, que se derrame sobre mim, que me recrie, que me refaça, que me restaure. Eu preciso, Espírito Santo, porque eu quero começar uma obra nova. Sim, eu preciso começar uma obra nova. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, derrama-te sobre mim, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, refaz-me, Espírito Santo, recria-me, Espírito Santo, restaura-me, Espírito Santo. Eu quero ser um homem novo. Essas tuas filhas querem ser mulheres novas. Nós queremos que as feições de Jesus sejam estampadas em nós. Eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, é Jesus que vive em mim. É assim que eu quero viver a minha vida presente na carne. Eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós podemos cantar isso: vinde, Espírito Santo. Cantemos, ficando em pé. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações de vossos fiéis. Mais uma vez, com toda a nossa força, vinde, vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Canta forte, meu irmão. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito, doce, doce Espírito Santo. Exemplo quero ser, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, mais uma vez. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim, fazei também de mim morada, morada do Senhor. Agora levanta os seus braços como um sacrário vivo, levando o amor. Como um sacrário vivo, levando o amor, revelando coisas que eu não sei. Canta forte. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande amor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu tocarei. Repete isso, se eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu tocarei. Mais uma vez, se eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu tocarei. E vai pedindo você, enquanto eu exponho as mãos, e peço, sim Jesus, sim ó Pai, derrama o Espírito Santo agora sobre todos nós. Sim, que o Espírito Santo, como ele caiu sobre a família de Cornélio, e ali Cornélio, sua esposa, seus filhos, seus servos, seus convidados, seus amigos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sim, ó Pai, realiza essa obra. Sim, Jesus, realiza esta façanha. Derrama agora o Espírito Santo, que o Espírito Santo caia agora sobre todos nós que aqui estamos, como aconteceu na casa de Cornélio, e que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Sim, que a efusão do Espírito Santo recaia sobre nós e faça de nós criaturas novas, homens novos, mulheres novos, a imagem, a semelhança tua, Senhor, tendo as feições de Jesus, tendo as feições de Maria, tendo as feições de José, tendo as atitudes de Jesus, tendo os comportamentos de Jesus, tendo os sentimentos de Jesus, tendo as atitudes de Maria, tendo os afetos de Maria. É isso que nós precisamos. Então, Espírito Santo, faz a obra nova em nós, Espírito Santo, e ao mesmo tempo cura-nos. Sim, Espírito Santo, vê quantas coisas precisam ser curadas, curadas na nossa mente, curadas no nosso coração, curadas nos nossos sentimentos. Quantas coisas precisam ser curadas na nossa fantasia, na nossa imaginação. Quanta coisa ficou gravada aí, que entrou em nós pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tacto, entrou em nós e se fixou, se gravou em nós. Refaz o Espírito Santo, cura o Espírito Santo, liberta-nos, Espírito Santo. Nós precisamos, quanta coisa na nossa mente e daí nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Refaz o Espírito Santo, que seja realmente um batismo, banhando tudo, curando tudo, refazendo tudo, restaurando tudo, Espírito Santo. Precisamos de cura, precisamos de libertação. Refaz o homem de Deus em nós, refaz a mulher de Deus em cada uma dessas tuas filhas. Sim, refaz a criatura nova em nós, porque é uma restauração que nós precisamos, é uma recriação que precisa acontecer conosco. Cria, Espírito Santo, recria, Espírito Santo, refaz, Espírito Santo, restaura, Espírito Santo. E vê quanta coisa a ser curada nos nossos afetos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Nós somos literalmente estragados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos afetos. O nosso coração ficou como que em cacos, e agora é preciso refazer tudo, é preciso juntar tudo isso e refazer e recriar. Refaz, Espírito Santo, e cura em nós tudo aquilo que a vida, tudo aquilo que o pecado, tudo aquilo que a tentação estragou. Sim, Espírito Santo, refaz o coração do homem, refaz o coração da mulher, refaz os afetos masculinos, os afetos de homem, os afetos daquele, Senhor, que precisam ser pai, que precisam ser esposos, que precisam ser sacerdotes. Refaz, Senhor, refaz o coração dessas mulheres, dessas meninas. Sim, refaz, Senhor, os seus sentimentos, refaz as suas emoções, Senhor. Nós pedimos para homens e mulheres, refaz a nossa sexualidade, Senhor, que foi tão estragada. Sim, cura a nossa sexualidade, liberta a nossa sexualidade. Sim, cria em nós tudo de novo na nossa sexualidade. Nós precisamos ser recriados, nós precisamos ser refeitos, nós precisamos ser restaurados, voltar à origem, voltar à imagem original, voltar o que nós éramos na origem. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que aconteça conosco. Sabemos, vai ser um longo trabalho, mas aquilo que precisamos agora, faz, Espírito Santo, que já não seja eu mais quem viva, mas que seja Cristo que vive em mim, que seja Maria que vive em mim, que eu tenha em mim a imagem e as qualidades de José, porque Cristo vive em mim. Eu vivo, sim, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Obrigado, Espírito Santo, faz, faz, refaz, restaura, cria, recria a obra, Espírito Santo, Deus de amor, Deus de amor. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor, da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, canta forte. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim, fazei também de mim morada do Senhor, morada do Senhor. Todos nós, sem exceção, levantemos as nossas mãos como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei. Canta forte, meu irmão. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande amor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo, levando amor. Revelando coisas que eu não sei. Revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Repete isso. Se eu conhecer, se eu conhecer por nada, eu trocarei. Põe a mão no seu coração. Se eu conhecer, se eu conhecer por nada, eu trocarei. A imagem que o Senhor nos dá. E eu fechando os olhos quando rezava com vocês, mas antes de até mesmo de fechar os olhos, é claro, a gente acaba olhando em alguns semblantes. Tem alguns semblantes que parece que tem um Deus explodindo dentro da pessoa, tal é a maneira que ela reza. Algumas já se ficam mais quietinhas, algumas não têm reação nenhuma. E eu perguntava ao Senhor, por que isso? Por que que algumas quase se explodem nessa alegria e outras ficam tão quietas, tão sem reação? Mas ao mesmo tempo que eu perguntava, o Senhor respondia com uma imagem. Era Nossa Senhora e São José entrando de mãos dadas na casa de cada um de nós. E entrando na casa de cada um de nós, era como que São José e Nossa Senhora fizessem uma troca. Todas as mulheres daquela casa, São José colocava de joelho, ia rezando por cada uma delas. E Nossa Senhora colocava todos os homens, iam rezando por cada um deles. Como que se essa família, esse casal, Jesus também junto com eles, eles iam impondo as mãos, mas o interessante é que José orava pelas mulheres e Nossa Senhora orava pelos homens. E é como que se essa visita fosse em cada um de nós, tanto aqueles mais animados quanto aqueles menos animados, iria resgatando, mas resgatando as feições de São José nos homens e as feições de Nossa Senhora nas mulheres. Mas veja bem, essa troca era proposital. Era como que se São José e Nossa Senhora tivesse um o semblante do outro. É como que se Nossa Senhora tivesse muito de São José em si, pela convivência, e São José tivesse muito de Nossa Senhora em si, pela convivência. E nessa oração iam passando isso. Os homens, pelo toque de Nossa Senhora, iam tendo de novo os traços de São José, o olhar de São José, a maneira de São José ouvir. Era como que se aqueles homens que estavam de joelho erguessem, olhando para Nossa Senhora, e fossem tendo os mesmos traços que São José, e as mulheres também. Eu creio que o Senhor quer que nós façamos isso aqui também. Eu creio que o Senhor quer que nós readquiramos as feições. Os homens precisam readquirir a feição de São José. O mundo derruba a gente. O mundo deixa o nosso olhar, ora, muito vivos, muito maliciosos, ora, muito cabisbaixos, ora, muito derrotados. As mulheres, o mundo deixa um olhar muito sedutor, muito insinuante, ora, muito tristes. Mas eu acredito que Deus quer reavivar agora, no meu semblante, o semblante de José. E no seu semblante, mulher, o semblante de Nossa Senhora. Sim, você já teve, eu já tive, e por várias vezes na nossa vida nós já tivemos muito e muito latente em nós esses semblantes. Mas hoje Deus quer nos dar de presente. Você que veio cansado, você que veio esgotado, você que veio triste, você que veio desanimado da tua casa, você que veio aqui reclamar para Deus. É claro, você faz bem, reclamar para Deus é bom, que temos que reclamar para Ele mesmo, assim como muitos fizeram, reclamaram para Jesus. É para Ele que temos que reclamar. Mas hoje Jesus quer fazer com que José e Maria devolvam para nós os semblantes. O semblante de Maria para as moças, para as jovens que estão aqui. Semblantes que foram deturpados, remexidos. Olhando daqui de cima, dá para ver tantos rostos. E é claro, se nós estamos aqui todos os dias vemos rostos, todos os dias nos acostumamos a ver aquele tipo de rosto, aquele tipo. E é claro que vendo daqui, eu digo, você precisa hoje receber os traços de São José, homem. Mulher, você precisa receber os traços de Nossa Senhora. Vamos fazer isso. Eu acredito que, primeiro nós, os mais necessitados, digo, os mais estragados somos nós. Não temos medo de admitir isso. Nós fomos muito estragados. Desde as brincadeiras quando nós fazíamos quando criança. Desde o sexo aprendido na rua. Desde os gibizinhos, das revistas, dos filmes pornográficos, desde tudo aquilo que nós passamos, tudo que nós aprendemos de errado, muitas vezes nós arrastamos isso para a nossa juventude, para a nossa idade adulta, para o nosso casamento. Então eu convido você, homem, a se ajoelhar nesse momento. Se ajoelha, você, homem. E você, mulher, é claro que imediatamente toca nesses homens. A Rogerinha vai ajudar no microfone, mas você agora, mas veja o que a imagem mostrava, e não fique você mulher não, sem se aproximar de alguém, não fique você sem se aproximar de alguém, fique próximo mesmo, nem que tenha 20 mãos em cima de cada homem agora, homem, você que está em pé, ajoelhe-se, mesmo na arquibancada, ajoelhe-se. Você que está aqui no rincão, a posição dos seus joelhos é a posição do seu coração. Se você não dobra os seus joelhos, você também não está dobrando o seu coração. Portanto, ajoelhe-se, porque Deus quer devolver a você as feições de Nossa Senhora. Não seja orgulhoso, não seja vaidoso. Dobra o seu orgulho, dobra o seu joelho, dobra a sua história diante das mãos de Nossa Senhora, que estarão nas mãos dessas mulheres. E recebamos essa oração. E desde a manhã, a imagem que me perseguia, e ela voltou agora quando o Dunga falava, era de um quadro onde um pintor, ele ia colocando o seu pincel em vários pontos, era um rosto nesse quadro, e ele ia pintando, ele ia uma hora mexia nas sobrancelhas daquela imagem, daquela figura humana, outra hora nos lábios, outra hora era na própria cor. É como se Deus realmente quisesse restaurar-nos no dia de hoje. Então vamos pedir juntas. E você que é homem, vai apresentando a Deus agora aquilo que mais foi estragado em você. Aquilo que hoje o Senhor precisa colocar a mão, aquilo que o Senhor precisa curar, Apresenta para Jesus enquanto nós vamos intercedendo por você e pedindo, Senhor, faça isso. Nesse local, nesta área onde ele foi mais atingido, nós te pedimos, Senhor, agora que o Senhor vá restaurando a tua imagem e semelhança em cada um deles. Que o Senhor vá, Senhor, retirando aquilo que foi estragado e colocando o novo. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre ele agora e venha restaurando como um bom restaurador. Aquele que vai fielmente como a imagem era. Que Deus possa restaurar você de como ele havia feito você. De como ele havia planejado você. Do jeito que ele quereria que você fosse. Mas que o mundo, que as coisas, que todos os acontecimentos estragaram você. Que o Senhor devolva agora a imagem, as feições que ele já tinha sonhado para você. O jeito, todo o temperamento, a personalidade que ele já havia colocado no coração dele quando você foi criado. É isso que nós pedimos, Senhor, recria agora. E vá principalmente nesses pontos mais fragilizados. Vai tocando nas áreas desses homens que foram fragilizadas pelo pecado, em que hoje são motivos de queda, de fraqueza. Senhor, derrama agora toda a tua graça e cura e liberta e restaura, Senhor. Vem, Senhor, e devolve a tua imagem e semelhança e coloca a tua mão, Jesus, nas fraquezas, na onde foi estragado, nas feridas. Reconstitui, Senhor Jesus, nós te pedimos. Vem, Senhor Jesus. E vamos orando no Espírito mais uma vez por esses homens. É um dia de cura, é um dia de restauração, é um dia que o Senhor está transformando as coisas. Oremos todas juntas. Oremos no Espírito, cante, cante no Espírito, você que é mulher. Que o Espírito Santo vá agora, como ele fez com a terra, onde o Espírito Santo parou sobre a terra e tudo foi criado. O Espírito Santo estava presente. Que o Espírito Santo esteja presente agora na vida desse rapaz, desse jovem, desse Senhor pelo qual você reza, e tudo agora seja recriado, tudo agora seja feito novamente pelo poder do Espírito Santo. Cante, cante no Espírito, que ele seja batizado, que ele seja cheio, que ele se transborde agora da graça de Deus, que ele fale segundo o Senhor, que ele olhe segundo o Senhor, que ele ame segundo o Senhor, que ele se vista segundo o Senhor, que ele tome atitudes segundo o Senhor deseja. Que o Espírito Santo faça agora essa obra nova na vida de cada um deles. Muito obrigada, Senhor. Bendito sejas pelo novo que fazes, pelas feições que o Senhor devolve, pelo homem novo que o Senhor recria em cada um. Muito obrigada, Senhor. Bendito sejas. Amém, Senhor. E da mesma forma agora, os homens se levantam e as mulheres fiquem em pé. Sabe que essa oração que você estará fazendo é como que se você, homem, estivesse reassumindo a sua condição de homem. É muito mais do que você estar orando por alguém, que já é muito bom, que já é muito, mas é você, homem, entenda bem o que Deus está fazendo. Deus está devolvendo o seu semblante. Com essa oração, Deus estará devolvendo o semblante dessas mulheres, mas você está recebendo o seu semblante de homem, reassumindo o seu papel, reassumindo aquilo que você é. Portanto, oremos, oremos mesmo juntos. Sim, Jesus, recebe, Senhor, recebe toda a fragilidade dessas mulheres. Recebe, Jesus, porque o Senhor a fez assim, dócil, frágil, Jesus, no corpo, no físico. Mas o Senhor não a fizesse, Jesus, o Senhor não a fizesse, Jesus, frágil na alma. Ao contrário, meu Deus, a força silenciosa de Nossa Senhora, a força intercessora de Nossa Senhora, a coragem de Nossa Senhora estão presentes nessas mulheres. Portanto, meu Deus, agora nós pedimos, derrama sobre cada uma delas, reaviva o dom de ser mulher de cada uma delas, Senhor. Sim, Jesus, a alegria de ser mãe, a alegria de ser esposa, a alegria de ser mulher, Senhor, tirando, Jesus, todas as mágoas, Senhor. Sim, Jesus, dissipando, Jesus, todos os maus pensamentos, Jesus, que a sedução colocou nela, Senhor. Sim, Jesus, toda a feminilidade, Jesus, em exagero, Senhor. Toda a sedução, Jesus, toda a malícia, Senhor. No corpo, nos olhos. Sim, meu Deus, nós estamos lhe pedindo agora, Senhor. Derrama sobre essas mulheres o Teu Espírito Santo. Sim, Jesus, que todo o valor que elas têm, Senhor. Todo ser mãe formadora, Senhor. Todo ser educadora, Senhor. Tudo aquilo, Jesus, que elas trazem dentro de si, Jesus, que agora venham à tona, Senhor. Sim, Jesus, as mães que estão aqui presentes. Sim, as mulheres que porventura, Senhor, tiveram seus casamentos destruídos, Senhor. Aquelas que vivem, infelizmente, em estado de separação. Senhor, agora consola esse coração, Jesus. Devolva, Jesus, toda a dignidade de cada uma delas, Senhor. Sim, Jesus, que elas encontrem Jesus em qualquer situação, Jesus. Situação de separação, de viuvez, Senhor. Separação, Jesus, e viuvez dentro de casa, Senhor. Na companhia do próprio esposo, Jesus. Mas que se sentem, Jesus, viúvas. Que se sentem, Jesus, separadas, Senhor. Devolve, Jesus, a dignidade, Senhor. Que foi perdida ao longo das brigas, ao longo, Jesus, de toda a caminhada, Senhor. Que elas sintam, Jesus, nesse momento, a alegria voltando ao coração de cada uma delas, Senhor. Sim, Nossa Senhora, nós pedimos agora sobre cada mulher toda a alegria de ser mãe, toda a alegria de ser dona de casa, toda a alegria de ser a submissa do lar. Não há vergonha nisso, Nossa Senhora. A Senhora foi submissa a São José. Tire todo o pensamento de feminismo, Senhor, dessas mulheres. Toda a revolta de ser submissa. Toda a revolta de ser esposa, de ser mãe. Retira desses corações. Não é esse sentimento que a senhora teve, mãe querida, pela tua intercessão agora. Retira esse sentimento mau. Esse sentimento deturpado. Mas sim, Senhor, agora acumula. Acumula, Nossa Senhora. Acumula, Jesus, agora com toda a docilidade. Que elas têm por natureza divina, que o olhar delas fale muito mais do que a própria boca, que a postura dessas mulheres fale muito mais do que a boca. Sim, Senhor Jesus, que nós homens fiquemos, Jesus, satisfeitos, Senhor, e encantados, Senhor, com a personalidade, Jesus, de cada uma dessas mulheres, Senhor, que são nossas mães, que são nossas esposas, que são nossas irmãs, que são nossas noivas, que são nossas namoradas, Senhor. Eu digo em nome de todos os homens, Senhor, agora reaviva o dom de ser mulher de cada uma delas, Senhor, a nobreza de ser mulher, Senhor. Senhor Jesus, cura, cura, cura de todo desencontro, de toda mágoa. Todas as vezes, Jesus, que nós homens fomos violentos com ela, Senhor, agora vem curando, Senhor. Nós pedimos perdão para vocês, mulheres. Sim, e eu, em nome de todos esses homens que oram por vocês, pedimos agora perdão. Perdão, mulher, aceita o nosso perdão. Todas as vezes que fomos violentos com vocês, todas as vezes que fomos duros e mais grossos, nós pedimos perdão agora, Senhor, e concede o perdão, Jesus. Concede a reconciliação, Senhor. Sim, Jesus, concede, Jesus, retira a raiva, o ódio dessas mulheres pelos próprios esposos, pais, filhos, namorados, Senhor. Retira-se essa sensação, esse sentimento, Jesus, porque, Senhor, nós queremos agora pedir a elas o coração de Nossa Senhora. Restaura, meu Deus, restaura essas mulheres, Senhor. Acalenta esses corações, serena esses corações, Senhor. Traga toda a docilidade, Jesus, nesses corações, Senhor. E cantemos, homens, agora na linguagem dos anjos para elas. Cantemos por elas. Isso, canta, canta mesmo, canta, homens. A sua voz precisa ser ouvida agora. Sua voz, enquanto rezamos assim, restauramos também a nossa oração. Você está rezando não apenas por essa mulher que você toca, homem, mas também pela tua esposa que você não toca nesse momento, pela tua mãe que você não toca nesse momento, pela tua filha que você agora não está perto dela, pela tua namorada, pela tua noiva e por todas as mulheres que passaram pela tua vida. Sim, homens, reze, reze mesmo, coloque volume na voz de vocês. É o Espírito de Deus orando em cada um de nós. Você em casa, acompanhando pelo rádio, acompanhando pela televisão, faça o mesmo que nós fazemos aqui agora, pois essa graça alcança você, homem, e alcança você, mulher, onde vocês estiverem. Marido e mulher, façam isso dentro de casa. Pai e filha, mãe e filho, façam isso dentro de casa, irmão e irmã, façam isso dentro de casa, porque o Senhor está resgatando família. São José e Nossa Senhora entram na nossa casa, rezam por nós. Sim, Maria está orando por cada um de nós homens, José está orando por cada uma de vocês mulheres, e o Senhor está resgatando a cada um de nós através dessa situação. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. E agora você olha para essa mulher que você está orando, ora, olha por ela, olha para ela, pegue na mão dela e com toda delicadeza levanta essa mulher. Sim, levanta essa mulher, levanta essa mulher. Olhe para essa mulher e diga para ela: tu és digna. Fala para ela: tu és mulher digna. Não, homens, falem com mais propriedade, com mais valor: tu és mulher digna. Fala, e dignifica essa mulher com o seu olhar, dignifica essa mulher com o seu olhar. E nós homens agora, só nós homens, aplaudamos essas mulheres. Aplauda. Sim, nós aqui no palco aplaudamos. Sim, receba as nossas palmas. Pode aplaudir, homem, porque você está aplaudindo a sua esposa, a sua mãe, a sua filha e todas as mulheres que passaram pela tua vida. E todos nós aplaudamos o Senhor. Aplaudamos o Senhor, todos nós, todos nós, pela essa ressurreição de homens e mulheres. Mais palmas para o Senhor, mais palmas para o Senhor. É o Senhor que levanta você, homem, e levanta você, mulher. 20.